caminhar contigo de mãos dadas, sem destino por aí. Livre e solto nessa estrada, dando meu amor pra ti. Falando de coisas bonitas, como amar, sorrindo de bem com a vida, ao luar. Se o arco-íris aponta no céu, no céu, no céu, é um sinal que vai chover, que vai chover. Se a chuva cair, pode me molhar, eu vou dando meu amor. Meu amor, eu vou te dando todo o meu calor. Quero caminhar contigo de mãos dadas, sem destino por aí. Livre e solto nessa estrada, dando meu amor pra ti. Falando de coisas bonitas, como amar, sorrindo de bem com a vida, ao luar. Se o arco-íris aponta no céu, no céu, no céu, é um sinal que vai chover, que vai chover. Se a chuva cair, pode me molhar, eu vou dando meu amor. Todo meu amor, eu vou te dando todo meu calor.